Roberto, 05, seu sono, lá os 17, livrando a direita, torcida na Alfa Juliette até o portão 0620. Direita Alfa Juliette 612, para informação aí, chuva forte até 400 pés. Ok, ciente, grato. 606, cheque seu 30, livre pouso na 10, o vento é 170 graus com 612 de nós. Atento à chuva aí que deve estar enfrentando na final. Gente, abaixado travado, livre pouso na 10, vamos no 606. Solo 19, livrando a direita, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa Juliette para o 08, bom, né, 06. Romulo 643, uma milha para cima, para baixo, a checar, boa noite. Romulo 643, boa noite, atento à chuva na curta final, o vento é de 180 graus com 8 nós, está livre pouso na pista 10. Livre pouso, atento, obrigado, Romulo 643. Salvador, 3520. 3520, eu tenho já aprovado 190 Aracaju. Aguarde 2 minutos para a cópia. Ok, obrigado. O brilho do papi, por favor. Obrigado. Muito fraco assim? Muito fraco. Seu solo aos 2.8, por favor, confirme a condição da chuva na final. Não encontramos chuva. Só realmente o início da pista estava molhado. Ok, grato no 643, livrando a direita, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 09. Alfa Juliette pro 09, vou 1.643 será no seu escuta, boa noite. 643, acabo de receber aqui da Infraero o portão 10, ok? Alfa Juliette, portão 10. Portão 10, gente. 3520 na escuta pra cópia. Pronto, cópia 3520. 3520, autorizado Aracaju, nível 190 pela Golf 677. Recolando da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5565, controle em 1935. Cortejo. Ok, 190 Aracaju, Golf 677, decolada 10, curva esquerda, Puca Aracaju, 5565 e o controle 1935, tá? 3520. 3520, correto, champion para o push, acionamento no portão 02. Trabalhei, obrigado. Salvador, muito boa noite, Air Portugal 158. Air Portugal 158, good night, good evening. I have here 350 to Lisbon, ready to copy. Affirm, ready to copy, 350 to Lisbon. Okay, Air Portugal 158 cleared to Lisbon, flight level 350 via Upper Zulu 10 until Natal. After that, Upper November 873, and after we will follow in accordance to the flight plan route. If you need any further flight level changes, you need to request, okay? After takeoff from 1810, left turn to Puka departure and Zipa transition. Transponder 5566, and the departure control frequency is 119.35, read back. Salvador, clear the airport, 158 to Lisboa, flight level 350, Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873, then flight plan route. Depart runway 10, left turn, Puka departure, Zipar transition, squawk 5566, depart frequency 119.35. That's correct, correction, airports go 158, that's correct. Just a remark, if you need any flight level changes, you need to request. Okay, so call me ready to push and start. Copy. Any flight plan change, we call en route, and the next call to push and start, airport 158, thank you. Salvador, boa noite, 05, formação ECO, 490 Natal. Boa noite, 05, eu tenho já aprovado 370, deseja recoordenação 4710? Aceita 370. São no 805, está autorizado para Natal, nível 370, aerovia Apple Zulu 10. A pista em uso é A10, decola com curva a faixa esquerda, saída Puca, transição Zipa. O transponder é o 5571 e o controle opera em 119.35, Cotas. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, decola pista 10, curva esquerda, Puca, Zipa, aciona 5571 e o controle 119.35, 1805. Correto, 1805, chame quando pronto para o push e acionamento. Excelente, 1805. Paulo, tá 3520, push back acionamento no 2. 3520, tá livre, push acionamento, chame para o táxi. Chamarei 3520. Salvador, boa noite, 3170, final do VLS, direção no 0, transponder embaixo checado. 3170, boa noite, está livre pouso na 10, o vento é de 1,70 graus com 9 nós, QNH1013, atento à pista molhada, ok? O começo da pista molhada. Tá ciente, 3170, livre pouso, pista no 0, 1013, o ajuste. Para o táxi do TAN 3520, Altena Recife, 2 horas e 50, 93 a bordo. Livre táxi, à direita, ao ponto de espera da 10. Ajustado 10 no 3, chamo pronto para a decolagem. Chamarei para a decolagem, TAN 3520. 31 no 70, sou Solas 40, livrando à direita, prossiga na Alfa e Índia, até o portão 02. Direita Alfa Índia 02, 31 no 70. Tá, 3520, pode esperar a próxima. 3520, linha decola da 10, o vento é 180 graus, corre mais. Deve decolar da 10, tá, 3520. Salvador, Manchete 498-547-400 para Guarulhos. 9847, só um segundinho para a cópia. 2-4 para a cópia. 3520, decolou aos 44, chame o controle 1935, teu bom voo, uma boa noite. Uma boa noite, muito obrigado. O Master Top está pronto para a cópia? Afirmativo. Master Top 9847, autorizado 400 para Guarulhos, pela Upper Whisky 58. Decolando da 10, curva direita, saída Gole, transição Gonza. Transponder é o 5570 e o controle 119.35. Quanto é isso? Recebeu a 400, Upper Whisky 58. Curvando à direita pela pista 10, Dael, transição Gole, transição Gonza, 5570 no transponde, 119.35 o controle. 9847, correto, só confirmando, Gole, Gonza é saída, chame quando pronto para o puxo acionamento no pátio 3. Chamará quando pronto, 9847. O 9847 está pronto para o push e acionamento. Autorizado, 1013, é o ajuste, chama para o táxi, 9847. Chamada para o táxi, 9847. 2 Salvador, boa noite, voo 1896. Sul 896, muito boa noite, chefe seu trem, vento é de 170 graus com uma dúzia de nós, QNH1013, tá livre, pouso na pista 10. Eu pouso na 10, boa noite, 96. Esse é o primeiro trecho da pista úmida, o 1896. Sim, 896. Salvador, 1-8-05, passam meia dúzia, pushback, sanamento.